Novinha, tá louca, tá louquinha, curtindo com as amigas, tá virando tequila, e olha o resultado na frente do paredão. Vai! Enchendo e derramando, esse é bumbum quicando, enchendo e derramando, esse é bumbum quicando, enchendo e derramando, esse é bumbum quicando, enchendo e derramando, vai, vai! Quicando, quicando, quicando, novinha, vai! E seu bumbum quicando, quicando, quicando, quicando, vem assim, vem! Novinha, tá louca, tá louquinha, curtindo com as amigas, tá virando tequila, e olha o resultado na frente do paredão, vai! Enchendo e derramando, e seu bumbum. Quicando, quicando, quicando, e seu bumbum quicando, quicando, quicando, quicando, novinha, vai! Olha a novinha, quicando, quicando, quicando, quicando, olha lá, Ricardo! Ui, ui, ui, bichão! Isso é quarto de pregada! Vai! Ao vivo! Hein? Portal do Arrocha! Novinha! Tá louquinha, curtindo com as amigas, tá virando tequila, e olha o resultado na frente do paredão, vai! Enchendo e derramando, esse bumbum quicando, enchendo e derramando, esse bumbum quicando, enchendo e derramando, esse bumbum quicando, enchendo e derramando, agora vai, vai! Esse bumbum quicando, quicando, quicando, quicando, esse bumbum quicando, quicando, quicando, vai jogar.